Yeah, András versus Kotate. Yo. Vamos brincar de vida ou de morte. Vamos ver qual é o efeito que vai dar a maldita mistura de todos esses venenos. Quem é que vai sentir falta desse maldito depressivo que não consegue ficar feliz por um minuto quando está sozinho? Não adianta me dizer que tudo isso vai terminar bem, porque não acredito mais, pra morte eu já me entreguei. Apenas faço a escolha se vai ser lenta ou rápida, se eu vou me matando aos poucos ou em segundos apertando o gatilho da arma. Quem vai chorar por mim também já está na hora de ir. Já está com a idade avançada, está cansada de viver aqui. Já deu amor demais e receber não recebeu. Apenas filha da puta ao redor, sugando tudo que a vida deu. A minha vontade de sair matando todo mundo, mas sinceramente não vou passar o resto da vida em um lugar imundo, vivendo com pessoas piores do que as que estão aqui fora. Prefiro ir pro mundo do abismo e ter horror como trilha sonora. Só penso na porra da morte, ninguém me explica porque sou assim. Só falam que alguém vai me salvar e aliviar tudo que sinto de ruim. Estão pensando que é brincadeira até eu tomar uma atitude, quando as engrenagens forem a favor do pensamento sem virtude. O pouco que resta de consciência, amor aos malditos humanos, eu vou deixar todo mundo vivo, sofrendo e se lamentando, olhando pra dentro do caixão e se perguntando o porquê um jovem cheio de vida pela frente escolheu essa forma de morrer. Yeah. András versus Cotades, 2008 até sempre. Yeah. Um suicida sem memória, apenas um fracassado, odiado, revoltado e muitas vezes deixado de lado. Muito azar, não sei mais o que fazer. Caí do décimo andar ou pular do banco, preciso escolher. Não tenho mais vontade de nada, não puro ódio, eu vivo. Estou perdendo a consciência, indo embora, que alívio. Não vou ficar mais nessa terra de seres banais, que jogam merda na televisão em todos os cantos, não me deixam em paz. Amigos, pessoas que diziam que me amavam, mas quando eu tava mal, elas sempre me ignoravam. Quando eu tava à beira do abismo, ela sempre corria. E quando eu tava bem, vinha até a mim e sorria. A flor da pele e a mente atormentada, vou fazer igual meu amigo que já se foi, vou me encher de facada. E quem sabe ir para um lugar melhor, que tenha paz e viva meus momentos intensos só. Trancado no quarto, sempre pensei em buscar ajuda, mas a minha depressão é profunda, eu acho que isso não muda. Estou planejando a melhor forma de acabar comigo, que eu sinta menos dor, que seja menor o castigo. 18 anos, mas com bagagem de vida desgastada. Pior que depois da minha morte diziam que me amava. Não aguento mais, não vou mais te iludir. Obrigado pai e mãe, mas preciso me despedir.